pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Boa noite. Jéssica Augusta é a nova campeã europeia de corta-mato. A atleta portuguesa conquistou hoje o título na pista das Açoteias, em Albufeira, numa prova em que Portugal conseguiu o título coletivo, o terceiro seguido. A medalha de prata foi para a turca Binaz Uzulu, enquanto a também lusa Dulce Félix ficou com o bronze. A correr em casa, Portugal foi mesmo a nação em destaque, colocou 5 atletas nas 10 primeiras. Marisa Barros foi quinta classificada, Sara Moreira, nona, ela que fechou as contas da prestação portuguesa para a tabela coletiva, contavam as 4 primeiras de cada país, Ana Dias conseguiu o 10º posto, Anália Rosa foi a última portuguesa, 32º lugar. Por equipas, Portugal somou 19 pontos, a Grã-Bretanha 65, uma diferença muito grande, e a Espanha foi terceira, 72 pontos. Foi o primeiro título individual para Portugal, é a primeira vez que um país sagra tricampeão, 8 títulos no total para a equipa portuguesa. Foi o primeiro título também sénior para Jéssica, depois do segundo lugar em 2009, e dá precisamente 10 anos de ter sagrado campeã europeia de júniores. Assinala-se ainda a primeira medalha de Dulce Félix na especialidade. Portugal somou ao todo 7 medalhas nos europeus deste ano, 4 individuais. Uma delas surgiu algo surpreendentemente na prova sénior masculina. Youssef El Khalai arrecadou a medalha de bronze. O marroquino, naturalizado português, ficou atrás do espanhol Ayad Landassen, segundo classificado, e do campeão europeu, o ucraniano Sari Labid, que hoje conquistou o seu 9º título na carreira. Por equipas, Portugal ficou com a medalha de prata, perdeu o título para a França por apenas 2 pontos de diferença. O bronze foi para a Espanha. O outro metal português individual foi para Rui Pinto, terceiro classificado na prova de júniores masculinos. O francês Ansan Chadi foi campeão europeu de sub-23 masculinos. A Irlanda conquistou também, com alguma surpresa, o triunfo coletivo nessa prova. 2 portugueses concluíram entre os 10 primeiros classificados. Ricardo Mateus, 5º, e Tiago Costa, 7º. A turca Marianne Erdogan conquistou a prova feminina de sub-23. A melhor portuguesa foi Carla Salomé, na 18ª posição. No futebol, o Sporting está fora da Taça de Portugal. Os Leões perderam ontem com Vitória de Setúbal por 2-1. No estádio do Bonfim, Ney Santos e Zeca marcaram para os Chadinos. A reação do Sporting chegou tarde, com um gol de Lietzen a 15 minutos do final. Já hoje, esta noite, o Benfica eliminou o Sporting Braga, jogo em atraso da 4ª eliminatória. O jogo do Sporting foi para a 5ª eliminatória. 2-0 para o Benfica, gols argentinos. Saviola perto do intervalo e Aimar já no período de compensação da 2ª parte. Ontem, sem surpresas, o Porto bateu o Juventude de Évora por 4-0. A equipa da 2ª divisão foi goleada no Estádio do Dragão. Falcão, João Moutinho, o primeiro gol de Moutinho pelo Porto, Álvaro Pereira e Walter marcaram os gols portistas. Vamos aos resultados já conhecidos. Ontem, Porto 4, Juventude Évora 0, Setúbal 2, Sporting 1. Hoje, o Rio Ave seguiu em frente para os quartos de final, ganhou o Atlético por 4-1. O Leixões perdeu em casa com o Pinhal Novense, empatou uma bola nas grandes penalidades, vantagem para o Pinhal Novense, 5-4. Vitória Guimarães também segue em frente, eliminou o Torriense, 2-0. E até agora foram só realizados 5 partidas, porque ainda há processo a decorrer. A Académica vai receber ou o Bombarralense, ou o Lontano, ou a União da Madeira. O Merlinense vai se deslocar ou ao Varzim, ou à Cova da Piedade, ou ao Gondomar, ou ao Ribeirão. O Benfica recebe o Olhanense. Nota breve para a 2ª Liga. Houve 2 jogos antecipados da 12ª jornada. Ontem, Santa Clara 0, Fátima 0. E hoje, o líder Arouca perdeu em casa com o Desportivo das Aves 3-1. Entretanto, também hoje, em jogo em atraso da 10ª jornada, o Gil Vicente não aproveitou a derrota do Arouca, também perdeu em casa com o Oliveirense, 1-0. Para já a classificação está ordenada da seguinte forma: Arouca tem 17 pontos, com mais um jogo que os segundos classificados, que são Leixões, Trofense, agora Oliveirense e Gil Vicente, todos com 16 pontos, a 1 do líder Arouca. Lá por fora, Manchester City subiu provisoriamente à liderança da Liga Inglesa. Ontem a equipa de Mancini venceu no terreno do West Ham por 3-1, soma agora 32 pontos, os mesmos do Arsenal. Embora os londrinos só joguem amanhã contra o Manchester United, por isso têm um jogo a menos. Hoje, o Chelsea voltou a perder pontos. Empatou uma bola no estádio dos vizinhos de Tottenham. Na classificação, para já, Arsenal e Manchester têm 32 pontos, Manchester City, o Arsenal com menos um jogo. Terceira posição dividida por Manchester United e Chelsea, 31 pontos cada, mas o United também com menos um jogo realizado. Em Espanha, mais uma chapa 5 do Barcelona. Agora foi o Real Sociedad, que foi goleado no Nou Camp por 5-0. O Real Madrid ganhou no Saragossa por 3-1, ambos os jogos realizados ontem. Pela equipa da capital, Cristiano Ronaldo voltou a marcar mais um golo. Barcelona continua 2 pontos à frente do Real Madrid. Em Itália, a Lazio perdeu no terreno da Juventus no jogo grande desta jornada. Quem aproveitou foi o AC Milan, que ganhou no terreno do Bolonha por 3-0 hoje de manhã. E assim aumentou a vantagem para os rivais. Milão tem 36 pontos. Lazio, Juventus e Nápoles têm 30 pontos cada. Nápoles foi ganhar por 1-0 ao terreno do Génova, dos portugueses Eduardo e Miguel Veloso. O Seongnam e o Mazembe estão nas meias-finais do Mundial de Clubes. O campeão asiático goleou ontem o Al Awada por 4-1, deixou assim de fora a equipa da casa, dos Emirados Árabes Unidos. O Mazembe ganhou na sexta-feira ao Pachuca, o campeão africano, levou melhor sobre o campeão da CONCACAF, da América do Norte e do Centro, por 1-0. A equipa mexicana ficou de fora. Inter Milão, Seongnam e Internacional Porto Alegre, Mazembe, são os jogos das meias-finais do Mundial de Clubes deste ano. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos... Nós e o Mundo, às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Olá! Olá! Começa bem isto, como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Escolho eu. Sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 13 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. A anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. A seleção portuguesa de rugby de Sevens foi afastada nas meias-finais da Taça Bowl, a segunda prova do circuito mundial deste ano que decorreu em Jorge, na África do Sul. Depois, na sexta-feira, ter terminado na terceira posição da fase de grupos, no grupo C, Portugal afastou o Quénia 7-5 nos quartos de final, mas acabou por cair frente à Escócia 14-10, garantindo um lugar nos 12 primeiros. No primeiro dia, na sexta-feira, Portugal perdeu com a anfitriã por 38-0 com a África do Sul e com a Argentina por 26-0. Depois, um voo melhor sobre o Zimbábue por 26-19. A seleção vencedora foi a Nova Zelândia, numa final emocionante. Os All Blacks estiveram em clara desvantagem contra os campeões da semana passada no Dubai, a Inglaterra, que repetiu a presença no jogo decisivo da Cup. Após a recuperação e com um encontro empatado a 19 pontos, um pontapé de penalidade, algo invulgar no rugby de Sevens, resolveu a questão para a Nova Zelândia, 22-19 resultado final. Na classificação geral do circuito, a Inglaterra lidera com 44 pontos, mais 4 que a Nova Zelândia, mais 8 que Samoa. Notícia foi também a primeira derrota do Porto no Nacional de Hóquei em Patins. Ontem os campeões nacionais foram derrotados no terreno do Juventude de Viena, o 14º classificado à partida para esta ronda, por 9-6. Os Dragões até entraram melhor na partida, estiveram a vencer por 2-0, gols de Reinaldo Ventura e Pedro Gil. Mas os minhotos reagiram e colocaram-se na frente do marcador. Didi, Luís Filipe, Zé Pedro e depois João, Diogo Fernandes e Hugo Costa, os três bizaram, apontaram os tentos dos visitados. No Porto ainda marcaram Gonçalo Suíças por duas vezes, Filipe Santos e Manuel Garcia. Com esta derrota, o Futebol Clube do Porto deixou o Benfica na liderança da prova. Os encarnados ganharam também ontem por 3-2 contra o Valongo, triunfo complicado, no qual Luís Viana foi o homem em destaque, marcou 2 golos. Resultados ainda incompletos desta 11ª jornada. Cascais 4, Câmara 1, Valongo 2, Benfica 3, Oliveirense 4, Candelária 4, outro jogo grande entre 3º e 4º classificado, deu empate. Hóquei de Barcelos 5, Espinho 4, Física 1, Limianos 4, Copilhares 2, Hóquei de Braga 2, Juventude de Viana 9, Porto 6. Na quarta-feira às 9 da noite jogam Tomar e Porto Santo. O Benfica é o novo líder, 30 pontos. O Porto está a 2, tem 28. O Oliveirense a 4, tem 26 pontos, está no 3º lugar. No handball, no jogo grande da jornada, o ABC foi ganhar ao Benfica. Na luta pelo 2º lugar, os bracarenses levaram a melhor por 29-26 no pavilhão da Luz. O Porto ganhou, continua na frente, resultados dos jogos todos eles realizados ontem. Porto 37, São Bernardo 24, Colégio 7 Fontes 31, Madeira Sá 35, Benfica 26, ABC 29, Águas Santas 29, Samamed 22, Belenenses 38, Chico 28, Sporting da Horta 19, Sporting 27. Porto 41 pontos, é líder, ABC 39, Sporting 36. Quanto à Taça de Portugal, na quarta-feira o Benfica eliminou o detentor do troféu. Derrotou o Chico por 35-27. Resultados dos oitavos de final. Águas Santas 21, Madeira Sá 22, Belenenses 39, Faf 33, Porto 41, São Bernardo 23, exatamente o mesmo jogo de ontem. ABC 25, Marítimo 22, Samamé 16, Sporting 25, Ismael 26, Colégio 7 Fontes 20, Benfica 35, Chico Handball 27. Os quartos de final realizam-se no dia 5 de fevereiro. No voleibol, hoje houve jogo grande. O 2º e 1º classificado encontraram-se em Guimarães. O Benfica levou melhor por 3-2. Guimarães partiu na frente, 25-23 o primeiro parcial. O Benfica respondeu com 25-21. O terceiro set foi o mais desequilibrado. O Guimarães chegou a estar a ganhar por 10 pontos, terminou 25-18. O Benfica forçou a negra o quinto set com 25-20 no quarto parcial. E nesse quinto set, 15-10 para o Benfica, que assim afastou-se da concorrência. Resultados desta dupla jornada do fim de semana. Ontem, Vila Condense 0, Vitória Guimarães 3, Académica de Espinho 1, Benfica 3, Marítimo 0, Sporting de Espinho 3, Machico 0, Mouris 3, Fonte Bastardo 1, Caixão da Maia 3, Clube Capa 0, Laranjeiras 3. Hoje, Vitória Guimarães 2, Benfica 3, Machico 0, Sporting de Espinho 3, Vila Condense 3, Académica de Espinho 1, Fonte Bastardo 3, Leixões 1, Marítimo 3, Mouris 1, Clube Capa 0, Castelo da Maia 3. Benfica tem 36 pontos. No segundo lugar seguem 3 equipas: Vitória Guimarães, Sporting Espinho e Castelo da Maia, cada uma com 33 pontos. Basquetebol, jornada sem grandes surpresas, com equipas da frente a ganharem, mas triunfo suado para o Cabo Madeira. Resultados: ontem Cabo Madeira 90, Barreirense 88. Benfica 89, Ginásio 58, Vitória Guimarães 79, Eliavum 60, Lusitânia 57, Académica 64. Hoje, Sampaense 83, Penafiel 76, Porto 94, Ovarense 69. O Porto está na frente, 8 jogos, 8 vitórias, 16 pontos. Benfica e Cabo Madeira dividem o segundo lugar com 14 pontos. O Cabo tem mais um jogo realizado. No futsal, as equipas da frente também venceram. O Belenense e Benfica mantêm a liderança da prova. Benfica 7, Rio Ave 0. Alpendurada 4, Módicos 9. Belenense 5, Olivais 1. Fundação Jorge Antunes 3, Freixeiro 6. Instituto Dom João V 8, Mogadouro 1. Anesac 3, Sporting 9. Boticas 4, Fundão 2. Belenense e Benfica, 32 pontos cada. Sporting em terceiro com 29. A nível de seleções, Portugal terminou no segundo lugar no Torneio Mundial de Futsal Feminino, uma espécie de amostra do Mundial FIFA. As jogadoras portuguesas perderam ontem na final da prova contra o Brasil por 5-1. A seleção canarinha foi a melhor na prova que se realizou em Espanha. As autoridades espanholas desencadearam na quinta-feira uma gigantesca operação anti-doping. Houve buscas em casas de vários atletas, médicos e treinadores de diversas modalidades e detenções de algumas figuras sonantes do mundo do atletismo. Marta Domingues, campeã mundial dos 3 mil metros obstáculos, foi detida para interrogatório, assim como o seu treinador e ainda o técnico Manuel Páscoa Piqueiras, que já orientou os portugueses Francis Albicoelo e Carla Sacramento. De resto, Eufemiano Fuentes, o médico que esteve no centro da Operação Puerto, que em 2006 investigou suspeitas de doping no ciclismo, também foi detido. Marta Domingues foi sujeita a interrogatório nas autoridades policiais, depois libertada no mesmo dia, mas foi suspensa das suas funções de vice-presidente da Federação Espanhola de Atletismo. Domingues é suspeita de tráfico e distribuição de produtos dopantes e, perante este cenário, a Federação de Atletismo decidiu suspendê-la de todas as funções que tem no organismo. Abrimos com o atletismo, fechamos com o atletismo hoje. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!